burão que são. Guerreiros a retráfica, favela em essência, lanchão. Bomba, relógio, veste. O tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueleto de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto, imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soweto, Corte, Eto, maioria no gueto. Morte, sequestro, capta, texto, rapta, violência se adapta. Um dia ela volta pro centro, tipo canto de concentração. Prato de pão, quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta, ou não, que essa frase guarde que os dados varrem do teu extinção. Depressão no convés, há quanto tempo nós se pode ter que rir depois? Pique de aquece, mistério é tipo Lago Ness. Sério, é sistema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou B. Pode olhar no valet, aí, nessa equação chata, polícia mata, médico salva, não, por quê? Desacato, invenção, maldosa intenção. Cabulosa inversão no jornal, distorção. Meu sangue na mão do radical cristão. Transcendental questão, não choca a opinião. Silêncio, cara no chão, conhece? Perseguição, esquece. Tanta agressão, enlouquece. Penso da pena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade, um alto de resistência. Pois na era cyber, cê vai ver. O livro que roubou nosso passado é igual ao cyber. E vai ver que eu faço igual porque não faço. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés no Zebreu. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. O veneno é igual água, é sólido. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cena do próximo episódio. Cê diz que nosso pau é grande, espera até ver nosso ódio. Por mais que você corra, então, por mais que corra, pra sua guerra vão nem se lixar. Nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá. Os camburão que são guerreiros a retráfica. Favela e descer exala chão. Bomba, relógio, peste.